buonanotte, ma. Dopo gira 3 insieme a 3 spostando più i 4 campi. Alors, on va pas tarder. Prolo papa, va pas tarder. Obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia. Saltar 330, passa, passando agora 1.800. Obrigado, até a próxima, né? 312. Controle, bom dia, Oxenê 6312. Cruzado direto, Puca para o 3506312. dia 3859. Comandador, bom dia, 63, no hotel Xanhan, decolado para aí. Zero, voa direto, lei da 63, no